So Bem-vindos a mais uma emissão do Moscas Volantes, hoje em versão noise e de improviso, digamos que é assim que eu gosto. Abrimos com It Moves dos Greater Pyrenees e ainda Hydra dos The Kill Devil Hills, banda australiana que editou este ano o álbum In On and Near Water. Deixem-se ficar por aí. But I know the word is coming. Yeah. sequência de quatro músicas que terminou com os Petty Sex e o tema A Satisfactory World for Reasonable People. Abriram os Suzerain e o tema Frenzy, ainda os Sundial e o tema Roller Coaster, tema que faz parte de Acid Yantra e que foi a minha escolha para o meu regresso ao passado e 1995 mais concretamente, e ainda os Free Time com o tema Blue Pillow, que faz parte do álbum In Search of Free Time. A missão dos meus revelantes, hoje um bocado improviso, segue agora com os New Madrid e o tema Darker Parts. Even underneath You straight, But you don't catch my glance. Now you're lightning on legs with the mild white stride. But I'm not walking away, yeah, I'm alone for the long ride. Black is better than gray if I can swing it on the sunny side. I've been with you all the way, yeah, I'm alone for the long ride. But I'm not walking away, yeah, I'm alone for the long ride. I've been with you all the way, yeah, I'm alone for the long ride. There's only one thing I want, but I won't ask. You're the one thing I want that I'll never catch. You're only one thing I want, but I know it will pass. And I'm wondering why, but I don't ask why. And you're wondering why, but you'll never guess. Only one thing I'm wondering, but I won't guess. Only one thing I want, but I won't ask for it. And if I stop running, then I know I'm gonna crash. So I keep walking. I've been with you all the way, yeah. Depois do New Madrid tivemos os Rogue Wave, que regressam aos discos com Delusions of Grand Fur. Ouvimos o tema What Is Left to Solve. A fechar a sequência tivemos Bruta Phillips com Million Dollar Doll do álbum Luck or Magic. Aqui sem a companhia de Dean Warham, seu marido e companheiro em projetos míticos como Luna ou até a dupla Dean and Bruta. O Mocho Volantes avança agora com Kid Kuma, regresso também de Fog aos discos, ainda Pope is a Rockstar dos Sales, e fecha a sequência com Marissa Nadler, que regressa com um álbum pelo selo da Sacred Bones, Strangers, e do qual vamos ouvir All the Colors of the Dark. Caught staring at the millionaire. By the manager of its disgusting firm, I presented a gift, a hand-carved Tibetan beggar's bowl, to house all its little bugs and little birds. Sucker punched by a method. I always knew I would have to leave this town. I knew I had to go scatter little shrapnel of myself all around. Had to cover a lot of ground. Keep coming. coming home, coming home, coming home, coming home, coming home, coming home. On the crown. 27ª emissão do Mosques Volantes a caminhar para o fim. Vou encerrar com We Love You, do Kid Congo and the Pink Monkey Birds, que regressam em 2016 com o álbum La Aranha Es La Vida, ainda com o tema Creep Out, Freak Out dos Prism Tats, do álbum homónimo, e ainda What Is Not Mine, de Cat Le Bon, do álbum Crab Days. Volto daqui a 15 dias. Fiquem bem.